Gata, atende o telefone, que eu quero te fazer um convite. Gata, atende o telefone, tem mais de mil rolê na city. Existe mais de mil lugares pra se perder e a gente virar. Existe mais de mil lugares pra enlouquecer e ver o sol raiar. Sabe, no hotel cinco estrelas, no baile ou na rua ou no frevo. Gata, eu estou a fim de revelar. Pra matar a saudade, fazer o que a gente fez. A química foi de verdade, vamos repetir outra vez. Quem sabe a gente até namora e fica até um pouco mais. Se o clima esquentar na hora, nós pula pro banco de trás. Vamos esquentar o clima. Será que essa gata anima? Formar um casal perfeito, tipo obra-prima. Eu quero o gosto da sua boca misturado com tequila. Teve várias pretendentes, mas você furou a fila. Veio na medida certa, a dose perfeita. Embriaguei no seu decote, acertou nessa receita. Lobra mata. Por um momento viajei, é cada curva perigosa pra esse carro. Gata, sem atende trem. O telefone, que eu quero te fazer um convite. Gata, atende o telefone, tem mais de mil rolê na city. Existe mais de mil lugares pra se perder e a gente virar. Existe mais de mil lugares pra enlouquecer e ver o sol raiar. No baile, na rua ou no frevo, ou quem sabe no hotel cinco estrelas. No baile ou na rua ou no frevo, gata, eu estou a fim de revelar. Pra matar a saudade, fazer o que a gente fez. Verdade, vamos repetir outra vez. Quem sabe a gente até namora e fica até um pouco mais. Se o clima esquentar na hora, nós pula pro banco de trás. Eu te liguei, quero revê-la. Vai que pá, tá suave, hein? São mais de mil opções, mil lugares na cidade, mas seu beijo nem mil mulheres que eu provar vou conseguir degustar do beijo que só tu dá. Já não sei de qual que é, se é amor ou tesão, emoção. Às vezes sim, nega, às vezes não. Agenda cheia, é certeza que eu nunca fico só. Se hoje nós não se amarra, vou procurar outro nó. Atende o telefone, que eu quero te fazer um convite. Gata, atende o telefone, tem mais de mil rolê na city. Existe mais de mil lugares pra se perder e a gente virar. Existe mais de mil lugares pra enlouquecer e ver o sol raiar. No baile, na rua ou no frevo, ou quem sabe no hotel cinco estrelas. No baile ou na rua ou no frevo, gata, eu estou a fim de revelar.